Bravo Kilo, autorizado descida para 2010, ajuste 104. Negativa por discutir, autorizaram a Buco lá na terminal de Fortaleza. Opa, 738, chamando agora o centro de fita, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, com voo. sinal que eu tenho que ir até foi o bravo, bravo quilo. Pelo chama torre, frequência 1.18, decimal 95, composto. Chanelha 212, autorizado 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. Repetição, cancela a repetição em casa, todos. 10, 2 bichos no 0 no 4, autorizado o final de procedimento elétrico feito da pista no 0, resposta estabilizada. Salvador, boa noite, Azul 4959, decolada 190, saída coral 1 Bravo. Boa noite, 4959, contato radar, via seja coral 1 Bravo, nível 1 e 40. Sobe via coral 1 Bravo, 140, 4959. Boa. aviso tráfego na ponta final e após ali mantém. Autorizado e o mestre. Concórdia 44, chamei condutor elevador, ela 2018, bom voo. 2018, boa noite. 2018, Salvador, azul 2774, via São Ono, cruzou 2000, cruzou 800. 2774, contato radar, suba via, saída São Ono, nível de voo 280. Via São Ono 284, 2774, azul. Azul 2774, chama agora o centro Recife, frequência 1-2-2-35, secundário 2-5-1 no bom voo. Azul 284, call now to 6-center frequency 1-6-6-0-8-5, if unable 1-6-5-12-5, bye-bye. Está prosseguindo. 7, após decolagem curva à esquerda, exit saída Conde. Aciona o transponder 0242, controle 9008. Qual é